casa do fariseu, o Senhor entrou com um homem aflito, sua luz brilhou. É lícito curar? Ele perguntou. E o amor do mestre todo sentiu. Vinde, a mesa já está pronta, os pobres e aflitos ele quer chamar. Na ceia do rei a graça se encontra. Oh, venha e prove, é tempo de amar. As desculpas soaram, o convite se fez. Comprei um campo, não posso ir depois. Mas o coração do Pai, cheio de compaixão, mandou buscar os que não têm com sua mão. Vinde, a mesa já está pronta, os pobres e aflitos ele quer chamar. Na ceia do rei a graça se encontra. Oh, venha e prove, é tempo de amar. Se alguém quiser seguir-me, renuncie a si, leve a sua cruz, não olhe pra trás. Toda honra e glória ao rei que é fiel. Na casa do Pai há lugar pra você. Vinde, a mesa já está pronta, os pobres e aflitos ele quer chamar. Na ceia do rei a graça se encontra. Oh, venha e prove, tempo de amar.